Tô a bordo, senhora. Aumenta a... No 021, por gentileza, senhor, chega o equipamento de rádio. Eu só copiei o no 021, depois foi muito baixo a intermitência. Olá, então. Estamos com 65 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Campinas 065, 3 e 50, confirma? Positivo. Copiando, Bono 021, autorizado Indy Alpha, tem o ponto de espera pista no 0, no 0, no 2, agora o GNH. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Bono 021. Índia Alfa vai chamar pronto, 021. O Salvador, 3601, em frente ao terminal de carga, puxa estacionamento. 3601, no pátio de cargas, autorizado acionamento na posição, coordenação solo, irá passar a cauda um Boeing do objeto sendo rebocado, pátio 3, na retaguarda do mesmo tem livre pushback, chame táxi 3601. Após o webjet, a passagem do webjet tem livre pushback, o 3601. Que Juliette visto na parte 3, por gentileza, agilize o reboque e chame para ingresso na parte principal, que Juliette Whisky. Torre Ogon 021, ponto de espera. Bom, no 021, linda cola, pista no 0, vento 1, no 0 grau, 09 nós, ajuste no 012. A linda é cola da 10, certo? Até o 10 aprovado isso, mantendo a escuta constante após o término. O 021 decolou ao 07, chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, bom dia, senhor. Controle dia, Gol 10121, decola na sua escuta. Gol 021, bom dia. Contato radar em decolagem, sub-mortem 360, prossiga conforme autorizado. 360, seguindo conforme autorizado, Gol 021. 3601 com 132, 350, alterna Galeão para tanque. 132, 350, Galeão copiado. Sinto em táxi aprovado via parte 3, Juliette e Alfa, deu ponto espera no 0, tá 3601, ajuste no 0, no 2. Chame pronto para decolagem, ponto espera da 10, 3601. Chamar ponto espera, 01. Ok, Wisk, obrigado, bom dia. No 021, chame Recife em 13325, alterna 1251. 325251021. Paulo Salvador, WebJet, Juliette Romeu. Rio Tram 3601, ponte espera da 10, pronto. Tram 3601, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento de 1-10 graus, 07 nós, ajuste meio e 12. Ali decola, 01. Paulo Salvador, WebJet, Juliette, Romeu. Romeu, prossiga. Essa estação de reboque pushback da posição 10 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Vicente Whisky, Juliette Romeu. O senhor está autorizado primeiro o pushback e logo após o reboque do pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3 e chame quando pronto para ingresso no pátio principal. Whisky, Juliette Romeu. Afirmativo, chamarei. Decolou zona meia, chame agora o controle Salvador em 199.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado. Controle TAR 3601, decola visual. TAR 3601, no contato radar na decolagem, submantenho 360, proceda conforme autorizada. 3601. Zadael, 3601. Autorizado Zadael, TAM 3601. Chegada El, 01. Depois do término do reboque, meu. Afirmativo, chamarei. 3601. Prossiga. Está restrito a partir de agora no 340. 340. E chame Recife em 13325, alterna 1251. 3325, 1251. Salvador, Juliette Romeu, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Ok, Romeu, obrigado, bom dia. Salvador, Bondio Azul 4177, para as condições em que eu vou contato contigo. 4177, pista em uso 10, nível de transição 050, o vento de 100 graus 08 nós, não chove agora, temperatura de 26, correção, 25 graus, visibilidade de grupo de noves, teto de 1.700 pés. Eu tenho aprovado a nível de voo 360 para Vitória. O senhor está pronto para cópia? 360, pronto, cópia para o Vitória, o Azul 4177. Azul 4177 autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, nível de voo 360 via Peruísque 50. Decolagem da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto, posição Pidev. Controle 119.8, transponder 5547, Azul 4177. Azul 4177, Vitória, 360, via Upper East 50, decolador no zero, com curva direita, saída da L, após Leda e após Pidev. Controle 119.8, 5547 ao código, Azul 4177. Procedimento correto, Azul 4177, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará quando pronto no 1, Azul 4177. Poderia informar o ajuste para 4177? Ajuste agora, 1012. Gente, graças, 1012. Torre Salvador Azul 4177, poderia confirmar por gentileza após Leda, prossegue para? Após Leda, Leda prossegue para a posição Bidev, Bravo India Delta, Eco Victor, chefe. Ciente, Azul 4177, Bidev após Leda.